Despertei, lavei o rosto, moedas na mão. É hora de correr para buscar o pão. Dificuldades são constantes nesse caminho. Mesmo assim eu sigo e não desanimo. De dentro da alma busco a plena motivação. Só o tempo vai dizer se vale a pena ou não. Saga Shuriken na picadilha, ó inspiração. Isaf, solta o verbo, parágrafo, travessão. Motivação, na minha opinião, no meu conceito se resume na preservação de cada sonho, de cada posição, cada meta. Só o esforço faz a motivação ser completa. Me motivei em momentos que forças não mais tinha. Desempregado, barraco, sem energia. Fácil não foi, mas consegui dar volta por cima. Sem acreditar que meus sonhos são utopia. Então firmou, satisfação em poder chegar tomando. As rimas batidas, segue me motivando a dar continuidade naquilo que comecei. Quando peguei o microfone a primeira vez, vi que realmente é isso que eu quero. Ter voz ativa, mensagem positiva, espero pra poder prosseguir nessa saga com os irmãos. E cada novo som pra mim é uma motivação. Motivação, todo momento preciso fixá-la no meu pensamento. Inspiração, algo que vem de dentro com a transpiração pra te bom sentimento. Motivação, todo momento preciso fixá-la no meu pensamento. Inspiração, algo que vem de dentro com a transpiração pra te bom sentimento. Eu me motivo ao ver pessoas de muita humildade que exalam verdade e sinceridade. Elas existem mesmo no meio de tanta falsidade. Elas insistem em ter a lealdade como prioridade. Antes tarde do que nunca, já vi provas de arrependimento de gente que conseguiu se descongelar no tempo. Encontrou uma motivação, prestou atenção nas rimas que buscam o céu, mas sem tirar os pés no chão. Vou motivar, tá ligado? E não vou ficar parado. Sou a voz dos humildes do povo injustiçado, que apesar dos pesares age com dignidade. Pois sabe que na verdade de não traz felicidade na paciência. Trabalhando com frequência, às vezes perdem batalhas, mas ganham experiência. Histórias de vidas sofridas, vividas por meus irmãos. Essa é a fonte onde busco motivação. Persistência me incentiva, sente a força da palavra. Meu cruzado de direito ao mesmo tempo me aguarda na contradição. Porque eu sou da paz, mas na estreta. Eu sou do time do amor que dá porrada na guerra. Inspirado no trabalho, minha missão em cada verso. Minha caneta é uma seringa, autoestima eu injeto. Nos parceiros injustiçados, sem voz pelo mundão. Me reanima e alimenta minha motivação. Motivação, a todo momento eu preciso fixá-la no meu pensamento. Inspiração, algo que vem de dentro com a transpiração pra te bom sentimento. Motivação, a todo momento eu preciso fixá-la no meu pensamento. Inspiração, algo que vem de dentro com a transpiração pra te bom sentimento. Motivação, é pé no chão. Não vivo sem ela, não tem opção. Só dá um motivo, eu entro em ação. Só com motivação, siga em paz na missão. O MC é o ser e não roubou. Se quiser ser amado, também dê amor. Tipo um colibri que vem e beija flow. Motivação no hip hop e no soul. Quero ser referência no que de bom eu faço. Não quero nada em troca, apenas seu abraço. Assim passo a passo, conquisto meu espaço. Sem medo do motivação, eu arregaço. A motivação para o poeta é inspiração. Um atleta não vence sem motivação. Atleta então, deixa comigo Nelson. Pra quem não sabe, o Jordan é minha inspiração. Motivação é movimento em ação, movido pela paixão dentro do coração. Preste atenção na mensagem, senão irmão, cê vai perder uma grande lição. Quer inspiração pro plano de ação? Pegue caneta e papel, não faça sua rima em vão. Sou GMB, atitude proceder. Com os hábitos de bonês, Nelson não vai esquecer. E os meninos tão chegando e são bem-vindo. Capão bonito, cor de alfang, que lindo. Sou guerreiro e luto com inspiração. Pra ser feliz, necessito da motivação. Motivação, todo momento eu preciso fixá-la no meu pensamento. Inspiração, algo que vem de dentro com a transpiração pra te bom sentimento. Motivação, todo momento eu preciso fixá-la no meu pensamento. Inspiração, algo que vem de dentro com a transpiração pra te bom sentimento. Motivação, todo momento eu preciso fixá-la no meu pensamento. Inspiração, algo que vem de dentro com a transpiração pra te bom sentimento. Motivação, todo momento. motivação pra você, por exemplo? Não o que tá no papel, mas o que vem à cabeça, assim, motivação. A motivação pra mim é algo que você tem que querer, você tem que necessitar daquilo para que você faça com gosto, para que você saiba que tem que ter um motivo para ser uma coisa que não é uma construção em vão. Então, motivação é isso, é você ter gosto para fazer algo.